Capítulo 9. De um Clube da Má Língua, de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Traduzido por Manuel de Macedo. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Capítulo 9. De um Clube da Má Língua, de Dostoiévski. Ouvi tudo! A Zina a fitar-lhe uns olhos espantados. Ah, e são esses os seus sentimentos? Exclama com a voz tomada, até que por fim aprendi a conhecê-la. A conhecer-me? Repete Zina. Fulgem-lhe os olhos de cólera. Atreve-se a falar-me assim? Dá um passo para o mancebo. Tudo ouvi, insiste solene o Mozgliakov, recuando, porém, um passo, malgrado seu. Ouviu? Espionou? Diga! Emenda Zina a mirá-lo com desprezo. Espionei? Seja? É verdade. Decidi-me a praticar semelhante vilania, mas graças a ela, fiquei afinal sabendo que é a mais. Nem sei como qualificar a sua, tartamudeava o mancebo, de mais em mais atrapalhado sob o olhar da Zina. E quando haja ouvido a tudo, que é que me pode lançar em rosto? Quem lhe deu o direito de me acusar? De me falar nesse tom? Com que direito? Eu? E ainda mo pergunta, intenta casar com o príncipe, e a mim não me assiste o direito, pois não me deu a sua palavra? Quando? Quando? Essa é a melhor. Esta manhã, sem irmos mais longe, o senhor a apertar comigo, e a minha resposta formal foi que nada lhe podia afirmar de positivo. Mas não me rejeitou em absoluto, e por conseguinte, guardava-me para o não chegar. Poupava-me. Contraiu-se o semblante a Zina com dolorosa sensação, mas não se atenua o desprezo que sente para consigo. Se eu não escorracei, responde em voz grave e compassada, mas algo trêmula. Foi unicamente por compaixão. Suplicava-me que esperasse, que não lhe dissesse que não. Vá aprendendo a conhecer-me, disse o senhor um dia, e quando se houver convencido de que sou um homem de caráter digno, é possível que não me rejeite. Foram estas as suas palavras, nos princípios das nossas relações, não as poderá renegar. E agora atreve-se a dizer que o guardo para o não chega, pois não percebeu esta manhã o meu aborrecimento por ver como antecipava de 15 dias o seu regresso? E, todavia, não lhe encobri esse meu enfado, e o senhor foi o próprio a notá-lo, visto que me perguntou se não me agastava esse seu regresso prematuro. Chama, então, poupar um homem, o não lhe poder encobrir o fastio que alguém experimenta em ver esse homem? Ah! Eu, então, guardava-o para o não chega? Não, eu dizia comigo a seu respeito, se não é demasiado inteligente, é bondoso, quando menos... Agora, contudo, fiquei sabendo a tempo, felizmente, que tem tanto de mal como de tolo, e só o que me resta é desejar-lhe boa jornada. Adeus! A Zina volta-lhe às costas e caminha, de seu vagar, para a porta. Mozgliakov compreende que tudo está perdido, referve-lhe a raiva. Ah, com que eu, então, sou tolo, vocifera, tolo! Muito bem, adeus! Mas antes de me ir embora, saiba que toda a gente há de constar a infame comédia que aqui estão representando, tanto a senhora como a sua mãe. Vou contar tudo a toda a gente, que embebedam o príncipe, que o subornam, há de ouvir falar de Mozgliakov. Estremece a Zina. Vai para responder, mas, volvido um instante de reflexão, encolhe os ombros, desdenhosa, e bate-lhe com a porta na cara. Neste conflito, assoma as ombrais Maria Alexandrovna, ouviu as últimas exclamações de Mozgliakov e adivinhou o restante. O Mozgliakov, sem se ir ainda embora, o Mozgliakov, a ilharga do príncipe, o caso espalhado por toda a cidade pelo Mozgliakov, e, todavia, é indispensável guardar segredo. Maria Alexandrovna, num relance, tudo calculou, a tudo preveniu e urde um plano para aplacar o Mozgliakov. — Que tem, meu amigo? — diz-lhe, estendendo a mão cordial. — Como, meu amigo? — exclama o outro furibundo. E depois de tudo isto, meu amigo? Morgan fui. Até mais ver. Minha senhora, Meteu-se-lhe então em cabeça embaçar-me outra vez? Sinto deveras, acredite, sinto imenso vê-lo em um estado de espírito tão estranho, Pavel Alexandrovitch. Que linguagem! Nem sequer mede as palavras em presença de uma senhora. Em presença de uma senhora, será quanto quiser, menos uma senhora. Ignoro o que ele queria dizer, mas, com certeza, devia de ser um qualquer ultraje, de esmagar. Maria Alexandrovna, com os olhos nele e um risinho de comiseração. Sente-se, diz com tristeza, apontando para a cadeira na qual um quarto de hora antes estivera sentado o príncipe. Mas, no fim de contas, não me dirá Maria Alexandrovna, exclama Mozgliakov desnorteado. Está me tratando como se a senhora estivesse inocente e fosse eu o culpado. Não pode ser. Vai muito além dos limites. É abusar da paciência. De todo. Digo-lhe isso. Meu amigo, responde Maria Alexandrovna, e deixe-me dar-lhe ainda este título, pois neste mundo não terá melhor amiga. O senhor está aflito, excitado, ferido no coração, e devo, pois, relevar-lhe semelhantes desmandos de linguagem. Pois bem, vou abrir-me com o senhor, tanto mais que eu, até certo ponto, não deixo de ter culpas para com o senhor. Sente-se, pois, e conversemos. A voz de Maria Alexandrovna assumiu o auge da meiguice. É compungida a sua expressão fisionômica. Senta-se Mozgliakov. Esteve escutando a porta, diz ela com os modos de exprobação e de indulgência ao mesmo tempo. Escutei sim, e por que não? Nem que eu fora um asno. Sequer ao menos fiquei sabendo que andava a maquinar contra mim, responde Mozgliakov, aurindo o valor da própria cólera. E resolver-se a senhora, com sua educação, as suas maneiras, a representar semelhante papel? Santo Deus! Mozgliakov está aos pulos na cadeira. Maria Alexandrovna, não posso ouvir-lhe uma palavra mais. Melhor será que se lembre do que está fazendo, a despeito da sua educação e das suas maneiras, e diga-me se lhe assiste o direito de acusar a outrem. Ainda uma pergunta, prossegue ela sem responder. Quem foi que lhe sugeriu a ideia de escutar a porta? Quem será que anda por aqui a espiar-me os passos? É isso que eu não se me dava de saber. Lá quanto a isso, tenha paciência. Não serei eu quem lhe o diga. Muito bem, eu tratarei de o saber. Dizia eu, pois, Pavel, que não deixo de ter culpas para com o senhor. Mas se é que pode julgar-me com conhecimento de causa, verá que se tem alguma culpa é a de lhe querer bem em demasia. Com que, então, quer-me bem? Está a caçoar comigo, e certifico-lhe que não torna a enganar-me. Serei muito criança, mas nunca até esse ponto. E ele num sarilho na poltrona, e a poltrona tremer. Por quem é, meu amigo? Sossegue, se é possível. Escute com atenção e verá que há de concordar comigo. Eu, a princípio, tencionava contar-lhe tudo, pô-lo em dia com tudo, sem que se lhe tornasse necessário aviltar-se ao ponto de escutar as portas. Se não o fiz, foi unicamente porque o negócio se achava ainda em estado de projeto e podia malograr-se. Bem vê a franqueza de que uso para com o senhor e, acima de tudo mais, não se volte contra minha filha, que de nada tem culpa. É doida pelo senhor e custou-me os olhos da cara arrancar-lhe ao senhor e persuadi-la a aceitar o oferecimento do príncipe. E eu, que com os meus próprios ouvidos ouvi, neste instante, provas desse tal louco afeto, replica irônico Mozgliakov. Muito bem, mas em que termos se lhe dirigia o senhor? É assim que se expressa um namorado? Será essa a linguagem própria de um homem de fino trato? Ofendeu-a, irritou-a. Como se fosse questão de fino trato, Maria Alexandrovna. Esta manhã, ambas me faziam boa cara. Mas assim que eu saí, e mais o príncipe, puseram-me pelas ruas da amargura. Estou ciente de tudo. Tudo. Bebido da mesma fonte nobil, provavelmente, observou Maria Alexandrovna com um risinho de desdém. É verdade, Pavel Alexandrovitch. Pulo pelas ruas da amargura e confesso, Deus sabe quanto me custou. Quanto não tive eu que lutar com os próprios sentimentos. mas bastará o fato de eu me ver na necessidade de o caluniar para lhe provar a dificuldade que eu encontraria em obter dela que desistisse do senhor. É possível que não veja um palmo adiante do nariz. Se ela lhe não tivesse amor, eu teria alguma necessidade de apelar para calúnias? E ainda o senhor não sabe o melhor. Tive que valer-me da minha maternal autoridade para lhe arrancar a ela do coração. Em conclusão, depois de esforços inauditos, consegui alcançar uns remedos de consentimento. E visto que esteve à escuta, não deixaria de notar que ela não me ajudou em presença do príncipe com uma palavra sequer ou com um gesto. Cantou para ali como um autômato, em visíveis aflições toda ela, e foi por ter dó dela que eu carreguei com o príncipe. Tenho a certeza, até, de que se pôs a chorar assim que se apanhou sozinha. O senhor bem viu quando entrou. Mozgliakov recorda-se de que efetivamente a Zina estava a chorar quando ele entrou. Mas a senhora, por que é que está assim tão contra mim? Maria Alexandrovna, por que é que me foi caluniar, segundo é a própria afirmá-lo? Ora, isso agora é outro negócio. E se o senhor me tivesse perguntado em termos logo a princípio, há muito tempo que lhe teria dado resposta. Sim, tem razão. Fui eu que fiz tudo. Eu sozinha. Não esteja a acusar a Zina. Por que foi que o fiz? E eu respondo-lhe, primeiramente, por interesse da Zina. O príncipe é rico, representante da nobilíssima casa. Tem relações, e casando com ele, a Zina faz um ótimo casamento. Enfim, se ele morrer, o que não poderá tardar muito, pois todos nós, mais ou menos, somos mortais, nesse caso a Zina nova e viúva, pertencendo à alta sociedade, fica riquíssima e casa com quem quiser. Ora, está claro que irá casar com o homem a quem ama, e que foi o primeiro a quem teve amor, e cujo coração terá martirizado casando com um príncipe. E bastará o arrependimento. O ato que terá mais a peito será o de remediar a própria falta. Rosna Mozgliakov pensativo, a contemplar os bicos das botas. Em segundo lugar, mas serei breve a semelhante respeito, é possível que me não compreendesse. O senhor, só o que sabe, é ler o tal seu Shakespeare, fonte onde exclusivamente vá beber os seus nobres sentimentos. E daí, o senhor está tão moço. Eu, contudo, sou mãe, Pavel Alexandrovitch. Caso a Zina com o príncipe, um tanto por causa dele também, visto que para ele o casamento pode representar a salvação. Há tanto tempo que voto amizade àquele honradíssimo ancião, tão bondoso, cavalheiresco. Quero arrancá-lo às garras daquela infernal criatura que há de pregar com ele na cova. Invoco a Deus por testemunha em como foi patenteado a Zina todo o alcance do heroísmo da sua dedicação que eu pude convencê-la. Arrastou-a o irresistível prestígio da abnegação. Ela própria tem o que quer que seja de cavalheiresco. Submeti-lhe o meu projeto sob color de um acto cristão. Vá ser, lhe disse eu, o amparo, a consolação, a amiga, a filha, a beldade, o ídolo de um homem que talvez que nem um ano tenha de vida. Mas sequer ao menos extinguir-se-á no doce calor do amor. Estes seus últimos dias parecer-lhe-ão um paraíso. Onde é que vê nisto egoísmo, Pavel? Não, e não. É um ato de irmã caridade. A senhora, então, procede desse modo por amizade para com o príncipe? A laia de irmã de caridade, comenta o irônico Mozgliakov. Compreendo essa sua pergunta, Pavel Alexandrovitch. É claríssima. Supõe que estou fazendo uma confusão jesuítica dos interesses do príncipe com os meus. Pois bem, é possível que me tivesse atravessado pela mente semelhante cálculo, inconscientemente, porém, e sem resquícios de jesuitismo. Espanta-o esta minha franqueza? Peço-lhe apenas uma mercê, Pavel Alexandrovitch. Não envolva Zina neste negócio. Está pura que nem uma pomba. Não calcula, sabe apenas amar, pobre pequena. Se houve alguém que calculasse, esse alguém fui eu, e só eu. Indague, porém, sinceramente da sua consciência e diga-me, quem seria que no meu lugar não haveria calculado? Calculamos os nossos interesses, as nossas mais generosas ações, até sem darmos por isso, instintivamente. Pois, se enganam, quantos alarmam que procedem motivos por pura nobreza de alma. Eu, porém, não quero enganá-lo, confesso que calculei, mas sempre quero que me diga, seria levando em vista o meu interesse pessoal? A mim, Pavel Alexandrovitch, que mais me será preciso? Vivi o meu século. Modo de dizer russo, por a minha vida acabada. Calculei para bem dela, do meu anjo, da minha filha, e qual será a mãe que mo lance em rosto? As lágrimas inundavam o rosto de Maria Alexandrovna. Pavel Alexandrovitch tem escutado com pasmo semelhante confissão. Latejam-lhe as pálpebras, esforça-se por compreender. Qual seria a mãe, sim? Diga lá, pergunta ele em conclusão. Mas cai em si. Ato contínuo e... Canta lindamente, Maria Alexandrovna, mas tinha-me dado a sua palavra. Tinha-me alentado a esperança. Como posso eu suportar semelhante coisa? Terei que engolir a própria vergonha. E acredita, talvez, que não pensei no senhor, meu querido Pavel? Pelo contrário, em todos os meus cálculos, o senhor tinha sua parte. Ouço dizer até que foi por sua causa que eu empreendi este negócio. Por minha causa? Exclama Mozgliakov, desnorteado desta vez. Como assim? Meu Deus! Como é que se pode ser tão simples, ter vistas tão limitadas? Exclama Maria Alexandrovna, erguendo as mãos ao céu. Esta mocidade, o tal Shakespeare. E aí tem que ele lhe arranjou, aquele sonhador, aquele fantasista, viver da inteligência e dos pensamentos alheios. E o senhor a perguntar, meu bom Pavel Alexandrovitch, qual é neste caso o seu interesse? Para maior clareza, consinta-me uma leve digressão. A Zina ama-o, é incontestável, mas tenho notado que, a despeito do seu manifesto amor, o caráter de Pavel Alexandrovitch, as suas aspirações, lhe tem incutido uma tal ou qual desconfiança. Por vezes, e como que de caso pensado, contém-se, é fria para com o senhor. Eis os resultados das reflexões que a levaram a desconfiar. Pois não reparou também nisto que lhe estou dizendo, Pavel Alexandrovitch? Reparei sim, hoje ainda. Mas que quer dizer com isso, Maria Alexandrovna? Bem vê o senhor, foi o próprio a reparar nisso. Logo, não me enganei. E acima de tudo, foi a estabilidade do seu caráter, a sua constância, o que mais dúvidas lhe incutiu. Sou mãe, e não havia de conhecer o coração da minha filha. Ora, imagine agora que, em vez de entrar aqui com exprobações, e até com injúrias, em vez de a irritar, de ofender, de amelindrar, a ela tão bela, tão pura e soberba, e por esse fato, a despeito ainda da sua vontade, ir tornar-lhe mais firme a desconfiança com respeito às suas inconstâncias. Suponha que aceitava com brandura a notícia, com lágrimas de mágoa, com desespero até, mas com dignidade. Mal. Não me interrompa, Pavel Alexandrovitch. Quero expor-lhe um quadro que possa ferir-lhe a imaginação. Ora, imagine que ia ter com ela e lhe dizia, Zina, amo-te mais que a própria vida, mas afastam-nos umas razões de família. Compreendo essas razões, trata-se da tua aventura, e não me atrevo a insurgir-me contra ela. Perdoo-te, Zinaida. Sê feliz se puderes. E dito isto, lhe lançava uns olhos de cordeiro, nas vascas da agonia, se me é lícita a expressão. Ponha tudo isto na sua ideia e calcule o efeito que haveria produzido uma cena assim no coração dela. Pois sim, Maria Alexandrovna, suponhamos tudo isto. É certo que eu podia ter me expressado desse modo, mas nem por isso deixaria de voltar pelo mesmo caminho, com um não pelas ventas. Não, não e não, meu amigo. Não me interrompa. Quero acabar de pintar-lhe o quadro para que no ânimo lhe produza uma impressão nobre e completa. Imagine, pois, que a vinha encontrar. Daí há tempos, na alta sociedade, num baile iluminado a giorno, ao som de uma música inebriante, no meio de um sem número de beldades, e, no melhor da festa tão deslumbrante, o senhor para ali, sozinho e triste, a cismar pálido, encontrando para ali algures a uma coluna, mas de modo a dar nas vistas, o senhor a segui-la com os olhos na vertigem da dança, ao pé do senhor a vibrarem os divinos acordes de Strauss, fuzila por todos os lados nas conversas o espírito da alta sociedade, e o senhor sozinho, enfiado, melancólico, imerso na própria paixão. Considere em que estado ficará a Zina quando o vir, e com que olhos o não há de ela contemplar. E eu, pensará ela, que duvidei daquele homem, tudo me sacrificou, despedaçou o próprio coração por minha causa. Certamente, o seu amor de outrora ressuscitar-lhe-ia lá dentro, com força irresistível. Deteve-se Maria Alexandrovna para cobrar alento. Mozgliakov abarafustar na cadeira, que por pouco não estoura de todo. Maria Alexandrovna prossegue. A Zina, por causa da saúde do príncipe, parte para o estrangeiro, para a Itália ou para a Espanha, o país das murtas, dos limoeiros, do azulino céu do Guadalquivir, o país do amor, o país onde se não pode viver sem amar, onde as rosas e os beijos adejam, por assim dizer, no ar. E o senhor vá atrás dela. Compromete a sua situação, as suas relações, tudo. E principia então seu romance de amor. Amor, mocidade, Espanha, Deus meu. É certo que será platônico o seu amor, puro. Mas o senhor, em suma, enlanguescem a contemplarem-se um ao outro. Espero que me haverá compreendido, meu amigo. Não faltarão por lá entes soezes, vis, miseráveis para afirmar que não foi a lembrança do seu parentesco com o velho que o arrastou ao estrangeiro. Muito de propósito me referi ao platonismo do seu amor. Não ignoro que haverá quem lhe atribua diferente significação. Mas sou mãe, Pavel Alexandrovitch, e seria incapaz de o impelir para mau caminho. É claro que o príncipe os não poderá vigiar a ambos, isso que importa, contudo. Poder-se-á afundar nisso semelhante acusação? Até que, por fim, morre o príncipe abençoando o próprio destino. Ora, diga-me quem é que depois há de casar com a Zina, a não ser o senhor? É parente tão afastado do príncipe que o parentesco nunca poderia representar um impedimento ao consórcio. Aceite a jovem, rica, princesa, e em que ensejo, quando os mais nobres senhores se poderiam ufanar da sua aliança. Por causa dela, entra na mais alta sociedade, obtém um posto de suma importância, promoções. Diz o senhor que dispõe de 150 almas, mas depois será rico. O príncipe não deixará de fazer um testamento nos termos, por isso lhe respondo eu. E, em conclusão, o principal é o ela estar segura dos seus sentimentos e o senhor vir a ser para ela um herói pela virtude e pela abnegação. E ainda me pergunta onde vá nisto o seu interesse? Tem-no diante dos olhos, a contemplá-lo, a rir-se para o senhor e a dizer-lhe, aqui me tens. Ora, vamos, Pavel Alexandrovitch. Maria Alexandrovna, exclama Pavel Alexandrovitch, a tudo fiquei percebendo agora. Portei-me como homem grosseiro, viu, reles. Levanta-se com vivacidade e puxa pelos cabelos as mancheias. E como homem inconsiderado, acrescenta Maria Alexandrovna, inconsiderado, eis o que o senhor é. Sou um asno, Maria Alexandrovna, exclamou com desespero o moço. E agora está tudo perdido, e eu que a amava com loucura. É possível que não esteja tudo perdido, declara Madame Moskalieva, baixinho, como quem está refletindo. Ah, se fosse possível, ajude-me, aconselhe-me, valha-me, e pôs-se a chorar o Mozgliakov. Meu amigo, diz em apiedada voz Maria Alexandrovna, e estende-lhe a mão. Praticou esse seu ato no ardor do seu afeto. Estava exasperado. Nem sequer tinha consciência do que fazia, e ela não deixará de o avaliar. Amo-a com loucura. Estou pronto a sacrificar-lhe seja o que for, clama o Mozgliakov. Ora, escute. Justificá-lo-ei aos olhos dela, Maria Alexandrovna. Sim, fica tudo por minha conta. Colocá-los-ei em presença um do outro. E o senhor diz-lhe tudo tal qual eu acabo de lhe dizer. Ah, meu Deus, que bondade a sua, Maria Alexandrovna. Mas não seria possível procedermos a isso desde já? Deus nos defenda. Sempre é muito estouvado, meu amigo. Ela, então, que é tão soberba, ia tomar isso como uma nova insolência, um ultraje até. Eu arranjarei tudo, e não há de passar da manhã. Agora, contudo, vá-se embora, vá até casa do tal negociante, ou para onde lhe apetecer. Ou, se antes quer, volte esta noite, mas não serei eu que lhe o aconselhe. Vou-me embora, vou-me embora. Meu Deus, ressuscitou-me. Mas uma pergunta ainda. E se o príncipe não morre tão cedo? Valha-nos Deus. Sempre é muito ingênuo, meu caro Pavel. O senhor o que deve é rogar a Deus que conserve os dias daquele velhito, todo ele bondade, carinho, cavalheirismo. Devemos desejar-lhe longa vida de todo o coração. E eu serei a primeira, noite e dia, com lágrimas, a rezar pela ventura de minha filha. Mas ai de mim! A saúde do príncipe, coitado, quer me parecer que está muito abalada. E demais, ele não deixará de fazer a sua visita à capital, de levar a Zina aos bailes, e receio muito, muito, acredite, que isso concorra a dar cabo dele. Oremos, porém, meu caro Pavel, e quanto ao mais, entreguemo-nos nas mãos de Deus. Espere, arme-se de paciência, seja viril, e viril acima de tudo. Nunca pus em dúvida a nobreza dos seus sentimentos. Aperta-lhe com força as mãos, e o Mozgliakov sai do aposento em bicos de pés. Até que enfim, vi-me livre de um imbecil, diz com ares de triunfo. E agora vamos aos outros. Abre-se a porta e entra por ali dentro a Zina. Bem mais pálida do usual. Fulgem-lhe os olhos com febril clarão. Mamãe! Veja se acaba com isto, que eu estou, que já nem posso mais. É tão nojento tudo isto que me vem tentações de fugir por aí fora. Não me faça padecer por muito mais tempo. Não me irrite. Este lodaçal causa-me engulho, entendeu? Zina, que tens tu, meu anjo? Estiveste escutando a porta? Exclama Maria Alexandrovna, olhando de fito para a filha. Escutei, é verdade. Veja se mo quer lançar em rosto como fez aquele imbecil. Juro-lhe que se porfiar em obrigar-me a representar semelhante papel em tão vergonhosa comédia, renuncio a tudo e acabo com tudo, com uma só palavra. Não há dúvida que me resolvi a prestar-me à principal vilania, mas foi por me não conhecer a mim mesma. Atabafo com semelhante vergonha. E sai atirando com a porta. Maria Alexandrovna segue-a com a vista e fica a cismar. É andar ligeira, depressa. É de si que depende tudo. E é em si que consinte o maior perigo. E se esses miseráveis porfiarem em se coligar contra nós, se principiam para aí a dar a língua, tudo está perdido. E ela não poderá resistir contra tantas arrelias. E acabará por entregar-se mediante uma rejeição. Custe o que custar e sem demora, urge carregar para o campo com o príncipe. Prego comigo lá, num pulo, e carrego com aquele estafermo do senhor meu esposo para aqui. Sequer ao menos sirva para alguma coisa. E assim que o outro acordar, safamo-nos. Toca a campainha. E então? Aparelha? Pergunta o criado que entra. Está pronta? Há que tempos? Responde o criado. Maria Alexandrovna mandou pôr o trem no ato de acompanhar o príncipe ao quarto deste. veste-se à pressa e corre ao quarto da Zina para lhe transmitir o seu plano e dar-lhe as devidas instruções. A Zina, contudo, nem lhe quer dar ouvidos, debruçada no leito com o rosto enterrado no travesseiro ensopado de lágrimas. A arrancar com as níveas mãos os compridos cabelos. Tem os braços nus até ao cotovelo. Sacode-a, a reveses, uma estremeção. A mãe dirige-lhe a palavra, sem que a Zina consinta em erguer a cabeça. Maria Alexandrovna insiste por instantes, depois sai, inquietíssima. Sobe para a carruagem e recomenda que espertem a parelha. O pior de tudo, vai ruminando consigo, é a Zina ter ouvido a conversa que eu tive com o Mozgliakov. Empreguei com ela e com ele quase os mesmos argumentos. Ela é orgulhosa e ofender-se-ia, talvez. O que a tudo sobreleva é a necessidade de pôr mãos à obra, antes de que conste seja o que for. Que desgraça! E se eu, para mais ajuda, não fosse encontrar em casa aquele meu imbecil? Ante esta hipótese, enraivece-se. Toma-se de um rancor que nada vaticina de bom para Afanassi Matveitch. E Maria Alexandrovna, impaciente, a esfervilhar. Os cavalos despedem a galope. Fim do capítulo 9.